sangue mesmo sem falar, pergunta e sente falta do calor do teu. És dele, assim como nós somos, eis agora. Existe um laço que ainda vigora e não se quebra num simples adeus. Horas e 22 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então escutamos a Agatha Ex-Pai. Porque estamos separados de você, esquecer que o nome que outros estão usando ele também tem. E foi o primeiro até. Basta ter olhos para ver, porque estamos separados de mim. És lembrar do seu aniversário. Você está em mim, te vejo em cada rosto, no sol do meu olhar, na luz no meu pensar, tá me deixando. Casinha branca dos tempos de criança que lá vivi. Ora, então estamos à escuta de José Amaro, Minha Casinha Branca. E depois desta música vamos passar uma página do pub e a seguir continuaremos com as nossas manhãs românticas. As paredes do meu coração. Branca, saudades tenho de ti, casinha branca, meu coração vive aqui, casinha branca, saudades tenho. Ao entrar de novo na velha casinha, as lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. E no chão sobras de velas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho. Meu coração vive aqui, casinha

estamos à escuta de Nikita, Teu Veneno. Então espero que vocês estejam passando uma ótima manhã aí desse lado à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Estamos à escuta então de Luiz Rosa. Hoje estou aqui. Toma juízo, O tempo ensina a viver. cantar aqui. Onde estiver, só esta canção que é para ti. E quando ouvires, talvez penses em mim. Sobre a sombra dos seus passos, já caminhei. Mas hoje está noutros braços.

Direito e vimos de ouvir Bombocas, Maldito Beijo. Ora, e vamos continuar com a nossa emissão, com as manhãs românticas, e tenho aqui uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, para todos os seus colegas de trabalho, para, não esquecendo também todas as pessoas que a conhece, e também o seu charri, e não esquecendo o todos os animadores, e da minha parte o meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia. E então, como sabem, é a música dela preferida, que tem por título Tony Carreira, Reste. Então, uma ótima manhã e uma boa escuta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers, un jour vers moi. Je suis prêt à changer, si j'ai pu te laisser, parfois. São tão bonitas, tão grandes, tão boas, parecem louco.

É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, deixa a cintura, dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura, dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Voltar a viver. Ai, ai, ai, ai, ai, porque dentro de mim sinto algo

foi por amar. Como deixei perder, lutei para me encontrar e já só vou querer voltar a amar, lutar até vencer, querer acreditar, viver e renascer. Thank you. deixa minha alma nos sonhar um pouco mais. Diz-me que não sais da minha vida, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por dó. Deixa-me ao menos sonhar, vai só depois. Diz-me que não sais da minha vida, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por dó. No mar enganada pelo erro do homem.

casa noturna, boato falado lugar, uma Havana, com as portas abertas durante a noite, entre quem quiser. Porém, nessa noite, sem que me esperasse, entrou uma dama. Fiquei a desmaiar, porque se tratava da minha mulher. 11 horas e 45 minutos e estamos à escuta então da Marante. E linda, linda, bela canção. E eu gosto muito de ouvir este cantor. E então espero que vocês tenham o mesmo gosto também. E desejo uma ótima manhã para todos e que estejam à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Gente dizer mal de ti, que não me queres e não tens coragem de falar de mim. Custa-me acreditar que és aventureira, se o nosso amor foi sempre tão bonito e eras tão verdadeira. Se não me amas mais, ai, é melhor falar tudo agora. Se me andas a enganar, toda. Diz-me agora a verdade. Eu quero ouvir apenas só de ti. Se tu me amas para toda a vida, ou se os teus olhos. Flor, meu mel, a minha vida, meu imenso amor, sol do meu calor, minha saída, chuva de verão, rima da canção. Braços que me abraçam, paixão que não se acaba, eterno beijo. Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer, dona do meu mundo e do meu ser. Olha, se eu pudesse escrever, com certeza não tantas palavras nas papéis. Te amo de verdade pra valer, e acho que nasci para você. Com certeza veio para mim. Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano. Nunca morre, nunca vai ter. Ciel. Chuva de verão, chuva de verão, rima da canção, o meu desejo.

o meu mundo, o meu chama, não dá pra esconder. Agora quero amor, ver-te uma vez mais. Fica pra sempre comigo e nunca te vais. Vou dar-te sempre amor, eu quero te amar. Eu vou viver cada dia pra me apaixonar. E agora tá. minutos e estamos a um minuto do meio-dia, e é com esta bela canção que vou acabar a minha missão com Marco Limas, Dona do Meu Coração, e que acaba a minha missão com as manhãs românticas, e marcaremos encontro então para sexta-feira, se Deus quiser, com a emissão com o fim de semana à porta. E tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, muito obrigado a todos. E a todas as pessoas que estiveram à escuta também da minha missão, muito obrigado a todos e espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia. Então, marcaremos encontro para sexta-feira, das 9 até ao meio-dia. Se tudo correr bem, cá estarei com mais uma missão, fim de semana na porta. Então, bom apetite, um ótimo dia para todos e um resto de bom fim de semana. E que se passe tudo bem e com muita saúde. Vou deixar com a LTP Internacional. E então, para vocês escutar algumas emissões lá de baixo. Então, bom apetite a todos. 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 da manhã nos Açores. A ministra do Ensino Superior anuncia um reforço de verbas para as universidades. Os reitores